isso aí, pessoal. Mandar um salve aí também para os nossos primeiros ouvintes na web aí. Lembrando que a rádio hoje foi o primeiro dia que a gente conseguiu botar ela na web, fazendo streaming aí. Agora a gente vai ficar 24 horas direto na web. Então vocês podem acessar o nosso blog, que é o www.radiocapivara.blogspot.com, e ouvir aí a rádio em qualquer lugar aí onde tem acesso à internet. Lembrando que agora já vai começar aí um som ao vivo aqui no palquinho, palquinho maluco. A banda Sin Ayuda, do Chile. Os caras vão começar a tocar isso aí, então continue sintonizado na frequência 96.1. Take out three hours. tristeza. Shine with the sun. Shine with the sun. Valeu, valeu. Nós somos o Sim Ajuda. Lançando o CD Noise Reminders no Trama Virtual faz uma semana. Quem quiser, tramavirtual.com.br/sim_ajuda. Valeu aí, valeu todo mundo, galera do aparelho coletivo, muito foda. Vamos aí. Essa se chama Game. Tá no CD também. Again, oh, leave it all behind. And the city of love again. Today things are better than before. Today things are better than before again. Tea and affection. Tea and affection, my pleasure, my only love. Ooh. Ooh. Valeu! Valeu. Essa é gig. Esse último som aí. About a line of you. I can't say. Would you repeat the lesson? Strange things happen in the universe. Valeu, valeu, valeu.